dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos, estamos aqui com mais um Irmandade Cast, aqui pela Irmandade Nerd. Hoje estamos aqui reunidos, eu, Thiago e o Duzinho, para falarmos um pouco sobre o Bleach. Coisas boas e coisas ruins, o que nos trouxeram a assistir, o que fizeram com que nós fizéssemos esse cast aqui para destilar o nosso veneno. Acho que vai ser... Será que vai ter mais ódio do que... coisa boa, não sei, mas deixa eu puxar mais uma pacotô aqui e vamos lançar. Vamos pular e abra-se, vamos dançar, vamos pular. Eu quero que o Thiago coloque o Sandy Júnior aí nessa música aí, velho, nessa hora. Não, vamos pular! Combina com o Sandy Júnior, foi uma coisa que começou bom e terminou ruim pra cacete. Não é? Aí é. Combina com o Sandy Júnior. Tinha tudo pra dar certo, tá ligado? Caralho, olha. Mano, já começou assim, Bleach com mescla de Sandy Júnior, velho. O que que vamos esperar desse cast, então? Pular, ué. Então bora. Sigamos. Então vamos aí, começando falando um pouquinho sobre a sinopse do que é, porque deve ter alguma pessoa aqui que não conheça. Então, Thiago, fala aí pra gente um pouquinho sobre Bleach. Bleach, anime não, mangá aí feito por Tite Kubo, certo? O primeiro mangá de sucesso desse autor. É um mangá que usa daquela temática falando sobre shinobis, que é uma coisa recorrente na cultura japonesa, né? Shinobi é o deus da morte, é a nossa conhecida como morte, né? Eu diria Shinigami, então... não shinobis. Shinigami, né? Não, shinobi. Caralho, o cara fala de shinobi? O quê? Eu não entendi essa daí, essa referência aí. Quero falar de Naruto, né? Vocês entendem. Eu pensei que eu tava confundindo também, mas ele vai falar de Naruto. Eu queria falar de um do outro. Tipo, ele já escreveu tudo que ele vai falar, ele pegou a folha errada, tá ligado? É, mano. É outro cast, caralho. É outro cast. Pois é. Não, mas o Shinigami, né? Que é o deus da morte, né? É conhecida como a nossa morte aqui na nossa cultura, mais ou menos parecida, né? Só que ela não tem, os Shinigamis não tem o dever de ser do bem ou ser do mal, né? Isso, na verdade, o bem e o mal não existe lá no Japão, na japonesa. Mas, de toda forma, esses Shinigamis, eles cuidam do mundo dos espíritos, né? E eles procuram manter o equilíbrio na Terra. Então, eles tentam salvar as almas e de alguns seres humanos que não estão na hora de morrer e tentam... separar as almas que têm tendência má, conhecido como os Hollows, das almas que são boazinhas, que são as que vão ver com eles lá na Sora Society. Então, nessa meia brincadeira aí, o nosso protagonista Ichigo, Kurosaki Ichigo, ele está em casa de boa, sem fazer porra nenhuma, quando de repente o monstro tenta destruir lá a casa dele e aparece uma Shinigami, conhecida como Urukia, e o torna ele um substituto de Shinigami. E agora ele tem a missão de ajudá-la. Aí, claro, como todo bom protagonista de anime, de desenho japonês, né, o mangá mesmo, ele vai tentar salvar todo mundo com a sua poderosa Zanpakutō. E é isso, bem clichê. Não, clichê de sempre, né? Pra começar, eu acho que é melhor nem começar falando sobre o Ichigo, porque pra mim eu só tenho ódio com o Ichigo nessa história, então é melhor a gente falar de outra coisa, que eu acho que é o universo, filho. O universo de Bleach que é foda, acho que não tem o que se discutir. Tem sim. É absurdamente... Tem sim. Vamos levando em conta quem pegou esse podcast pra ouvir, ele pelo menos tem ideia do que é Bleach, pode não ter visto o final, mas tem ideia do que é Bleach, ele já conhece pelo menos a temática central de Bleach. Então eu acho que seria bom a gente apontar o porquê que Bleach daria certo. Então apontar as coisas boas de Bleach primeiro. Falar bem. O que vocês acham? Por que Bleach deu certo, né? Por que Bleach deu certo? Por que teve repercussão no começo? Na minha opinião, foi por causa do universo dele. O universo do Bleach é muito grande. Pode ser feito muitas coisas ali. Todo o design de Zanpakutou, Shinigamis, esse outro mundo dos Shinigamis, esse outro mundo dos Horons e tal. Isso que eu acho que é foda do Bleach. E que não foi bem explorado, que é a minha principal crítica ao Bleach. Mas o universo de Bleach é muito foda. Todo esse esquema de Shinigami, esse negócio da Zanpakutou, cada Zanpakutou com um poder diferente e de ser uma parte de você e tal. Todo esse conceito eu acho que é o melhor de Bleach. Então, eu acho que ele foi bem explorado, ao contrário do que o Eduardo acha. Ele foi bem explorado, só que eles tentaram explorar ao excesso. Eles tentaram tirar leite de pedra, como seria o ditado popular, né? O dito popular. Porque até certo momento, no ápice do Bleach, o universo dele era tão rico que muitas coisas o autor ocultava e que deixava ainda mais rica a série. O universo ficava muito melhor sem algumas explicações. É assim porque é assim e pronto. Não tinha o porquê explicar. Quando ele começou a tentar explicar tudo o que permeava dentro do universo, as coisas, as explicações eram tão banais, tão idiotas, tão ordinárias, pra ser melhor dizendo, que acabou enfraquecendo muito a série, velho. Porque é melhor a gente começar a falar das coisas boas mesmo, porque agora eu já começar a falar merda, velho. As coisas boas. Então, o universo é muito bom. O universo do Bleach, ainda hoje, é um universo muito bom de animes barra mangá do que tem até hoje. A estrutura que o autor tem é sensacional, porque a ideia que ele teve dos mundos, de como eles são entrelaçados, o Sereitei com o Hingenkai e o mundo dos Horons, né, é bem, bem entrelaçado. Então, uma coisa afeta diretamente os outros dois mundos, sempre. É uma escolha de um lado vai interferir na vivência dos outros dois mundos, indiretamente. É uma coisa bem, bem interessante da série, sem falar que cada mundo tem sua particularidade. Então isso mostra que o cara não fez do nada. Ele planejou muito bem o que ele queria. Só que depois, tipo, saiu dos eixos, né? Pegou pela tangente, aí foi só uma queda livre da parada. Vocês falaram muito do mundo, obviamente, é excepcional. Conseguiu ali colocar, estruturar bem certinho, aquele negócio da Sereitei lá ser dividida nas três divisões lá, ter capitão, tenente, bem interessante, chamar a atenção de todo mundo. Eu acho que todo nerd gosta desse tipo de situação, desse tipo de coisa. Então é bem interessante mesmo. Agora, vocês falaram que ao falar isso, parece que os personagens principais não chamam a atenção. Eu, sinceramente, assim, o Sado é um personagem que eu gosto muito, adoro o Sado, até ficava com raiva quando ele ficava de lado, falava, caralho, é o Kuririn do Bleach. Só porque o cara é só humano, normal, o cara tem que ser o tempo todo deixado de lado. E o Abarelend é legal, e o Ichigo, assim, às vezes também não é tão chato, não. Eu acho que a chatice dele tá na composição geral da série, aquele negócio de ter que ficar enrolando. Eu acho até que ele era, de início ele era interessante, ele não era tão chato, não. Pode ter ficado depois, mas eu acho que ele contribuiu também pra chamar. Até porque, se você for ver, diferente da maioria dos animes que fazem sucesso nos últimos anos, ele é um personagem, ele é um adolescente, né? E a maioria dos animes hoje em dia, os caras são todos crianças. Se você for ver um One Piece, o cara é uma criança. O Fairy Tail também o cara é uma criança. E a maioria dos animes, o Fullmetal Alchemist, que fez muito sucesso, o cara é uma criança. E o Ichigo, ele conversava, acho que, com um povo diferente. Ah, não acho não, porque pra mim ele é... Pode falar que ele é um adolescente, mano, mas ele era mais velho que muito cara velho ali daquela série, mano. Ele tinha um espírito de velho da porra, mano. Não, então, ele era diferente dos outros personagens, como eu quis dizer. Ele não era uma criança, ele já era um cara mais velho, entendeu? Ah, só que... Tanto de espírito como de personagem. É diferente, porque a maioria dos animes, o cara sempre é, ou pelo menos os animes que tiveram sucesso na nossa época, os caras sempre são crianças, né? Se for ver o Cavaleiro do Zodíaco lá, o Seiya tem 14 anos, segundo, apesar dele aparentar ser mais velho. O Goku, quando começou, né, a fazer sucesso, ele tinha, sei lá, 7 anos, 10 anos. Sim. O Naruto também. O Ash tem 10 anos, aí já fazem 20 anos que o Ash tem 10 anos. Então, se você for ver, essa faixa de idade é que faz sucesso. E o Ichigo não, o Ichigo é um dos caras que fez sucesso, ele é adolescente, tá ligado? É mais velho. É interessante 16. Isso, é uma coisa diferente. 16 anos. É, pois é, né? Já é uma faixa etária bem maior comparada à faixa etária no comum dos animes. Boa. Então, eu acho que todo mundo chegou a uma conclusão, assim, todo mundo concordou, né? Porque que Bleach, o começo é muito bom. Não, sim. Aí depois ele vai decaindo. Isso aí. Ele chegou num ápice então, e não tinha começar... o que fazer, né? Ele chegou num ápice, aí teve que só cair. Ele não conseguiu assim, sustentar. Não, ele teve seu ápice e ele não conseguiu sustentar. Não, teve que cair, você falou. Ué, porque ele não conseguiu sustentar, então não subiu. Ele só regrediu depois. Ah, tá. Porque o seu. O seu teve você que caiu, parecia que isso. É. Mas no caso, antes de vocês começarem a destrinchar o mal que existe entre os corações de vocês. Nossa, a vontade de falar mal é verdade, tá enorme, hein, mano. Eu tenho mais uma pergunta. Vocês estão aqui, duas criaturas aí do coração ruim, querem falar mal do Bleach que tantas pessoas amam. Não sei não, hein, velho. Eu não vou nem falar. A pirofagia que rolou com os mangás. Vamos lá. Não, mas só pra me defender, eu, assim, eu acho ruim e tal, mas não é por questão de odiar cegamente. Eu acho ruim porque eu acho que podia ser muito foda e não foi. É só porque. Não é porque você odeia, é porque você não ama, né, velho? É, exatamente. Mas é todo otaku retardado é do mesmo jeito. Podia ser melhor. Ah, obrigado pelo retardado, Thiago. Não, eu tô me colocando nessa. Nós três aqui que estamos aqui nessa, né? Nem sou otaku, velho. Nem sou otaku. Eu não sou otaku. Eu também não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, nessa brincadeira, por que nós três aqui, que estamos aqui pra falar deste ótimo desenho... Desenho é pior ainda, né? Os caras vão querer matar. Ah, mas você já falou que você não é otaku, então você já tá isento. Deixa ótimo desenho, então, deixa ótimo... Essa animação... Isso, essa animação, esse gibi, ele... Me diga o seguinte, o porquê nós três fomos idiotas o bastante, já que odiamos, de assistirmos até o final. Então, expliquem isso antes de vocês começarem a assistir. Lerem toda semana lá, ler até o final, acabar, ler quantos? 600 e poucos mangás. Por que nós fomos idiotas o bastante para chegarmos a isso? A gente tem um transtorno. É uma disfunção cerebral isso aí, ué. Não tenho o que falar. Isso aí a ciência explica, caralho. E assim, nós temos vários amigos que desistiram no meio do caminho, mas nós três não, fomos guerreiros e estamos aí. Eu desisti, foi o Dudu que me motivou a continuar lendo esse negócio. Claro, mas eu passava um minuto pra ler cada capítulo, mas o Dudu fala, vou ler essa merda que eu já comecei a ler essa porra. Velho, e até o final, a gente começou com 15 anos, chegou nos 28 e a gente vai parar, caralho. Porque a bagunça ficou ruim, eu quero ver, eu vou até o... Mano, se eu passei dos 15, velho, mano, é 13 anos vendo essa merda. Chegar no final, eu não vou saber o final dessa porra porque tá ruim. Não, mano, não tinha como, velho. Não tinha como, mano, isso aí... O nome disso é Orgulho e Honra, velho. O nome... Foi isso. Eu tô na mesma também, que o meu também é essa doença, que se eu comecei, eu tenho que terminar. Não importa quantas são, foram, sei lá, 14 temporadas de Shonen Hoffman, já vão em 10 de The Big Bang, mas ainda bem que melhorou nas últimas temporadas. Naruto, e foram quantos anos também? 15 anos. Ah, mas Naruto Dragon Ball, tava bom, velho. Eu tô acompanhando. Até a porcaria do Cavaleiros, eu ainda, apesar de odiar, eu tenho que assistir só pra poder xingar depois. Então eu tenho que assistir pra saber o que tá acontecendo. Aí vai pra um outro cast que a gente podia fazer de nostalgia, porque a nostalgia é uma desgraça, velho. Nostalgia faz você fazer coisa, gastar dinheiro de uma forma que você mesmo, depois você parar pra pensar, você não entende. Caralho, a gente batia cartão na Liberdade, velho. Liberdade aí tinha foto nossa, porra. Todo final de semana a gente tava lá comprando alguma coisa ou comprando DVD com aqueles japinha gordo lá, fi. Boa época. Era boa demais, velho. Olha que você vai puxar também pra época negra dessas amizades aí. Então... Almost another day. Então, já que a gente vai falar de coisas boas agora, o que te prendeu em Bleach, velho? O que prendeu vocês em Bleach? Como é que foi a experiência inicial de vocês? Então, o que me chamou a atenção, cara, toda vez que tem um mundo, assim, um mundo que tem seus mistérios, que tem toda aquela estrutura, igual, pra mim, Bleach, o mundo dele, pra mim, se tivesse livros igual tem Game of Thrones, As Crônicas de Gelo e Fogo, seria a mesma coisa, tá ligado? Tem todo aquele mistério e as casas, no caso de Bleach, é a Sereitei, né, com as suas divisões, e você quer saber o passado, você quer saber tudo que aconteceu ali, todo aquele mistério, e isso me chama muita atenção. Então, em Bleach, pra mim, o principal é isso. Toda vez que tinha um episódio só com a Sereitei, sem os personagens principais, eu gostava muito, aquele mistério, os vaizados, nossa, era muito, esse aí me chamou muita atenção. Eu gosto muito do... Igual o Thiago falou sobre estrutura do mundo e tal, eu gosto muito do conteúdo que Bleach trazia, porque Bleach não era só personagens superpoderosos lutando, tinha toda uma explicação, assim, explicação, obviamente, não científica e tal, mas tinha todo um título pra cada... técnica, por exemplo, que os personagens usavam, por exemplo. Até, por exemplo, pro personagem esquivar de um ataque, tinha lá o sonido, que tinha todo um negócio que usava reatsu. Aí tem os horos, arrancars, né, que usavam um outro tipo de técnica. E cada Zanpakutō tinha o seu poder, cada Zanpakutō refletia a personalidade. Tinha toda a organização da Soro Society, né, com cada um dos capitões. E aí tinha o seu esquadrão. Isso trazia uma quantidade enorme de personagens. E era interessante. Tá certo que nunca foi muito bem aprofundado todos os personagens, mas isso trazia uma interação muito legal no anime, tanto na questão de seriedade quanto na questão cômica de toda a história. Então, Bleach tinha um conteúdo muito grande. Eu já falei, o universo de Bleach no geral é muito grande. Dá pra aproveitar de diversas maneiras. No meu caso, foi bastante a estética do anime, né? Porque eu comecei pelo anime e depois que eu me aprofundei no mangá. Porque você já vê no início o cara lá, mano, do nada se transforma num Shinigami, destrói um bicho, já tem uma espada cabulosa que de início o tamanho da sua espada refletia o seu poder. Aí você pensa que fica naquilo, não. Quando chega já tem um cara com um Zanpakutō diferente, porque ele já tem um nível avançado, e sempre tinha uma coisa a mais, sempre mostrava uma coisa a mais, você nunca ficava no ostracismo, né, dentro do Bleach no início, porque quando você achava que você já entendia um anime, o cara vinha e pá na sua cara, mostrava uma coisa nova, aí beleza, então tá de boa, aí vem a Shikai, aí você já, caralho, mano, eu faço todo cara, a espada já mudou, virou um bagulho diferente, o cara vem e te mostra uma Bankai, aí caralho, e sempre tinha uma coisa nova, isso era o bom do Bleach, era uma dinâmica que é ainda interminável, e toda a história por trás era bastante complexa, e se amarrava com essa parte estética que o cara queria mostrar, só que aí depois, velho, você já sabia de tudo, não tinha mais o que inventar de estética. Aí ele tentou colocar, criar novas coisas que não pegou. E isso, ele acostumou, não sei se o anime ficou ruim a ponto, a esse ponto. Eu acho que ele gerou tanta expectativa em nós, criou um universo tão foda que a gente sempre tava esperando coisas grandes, que quando ficou mais o mesmo, tipo, ué, isso não é Bleach mais, tá ligado? Não é, a gente não tá acostumado com isso, com essa, a ser tão linear desse jeito, porque chegou num ponto que ele não avançou mais. E quando ele ficou nesse nível linear dele, ele depois acabou caindo, nem continuou, ele não conseguiu manter o nível que estava e teve que diminuir, ele foi regredindo. Ele não avançou o suficiente, mas também teve momentos que ele avançou demais e ficou meio sem nexo, né, com o que ele propôs no início. Então, como vocês falaram, isso a gente tá falando sobre o mangá, né? Que é o que já terminou, né? O anime foi parado no meio. E, obviamente, se a gente fosse destrinchar aqui o anime, a gente ia falar de várias coisas legais, como a estética, como o Dudu agora falou, também as músicas, que são interessantíssimas, não só as aberturas e os encerramentos, que é conhecido por ser bom, né? A trilha sonora também. A trilha sonora dele é muito as hostes, né? A original Trunks. Soundtrack. Hostes original, tem um soundtrack, né? Que são aquelas músicas de fundo também, são interessantíssimas, são ótimas. Tem toda aquela estética rap, com guitarra, é bem são bem legais. Mas não é o nosso foco aqui, o nosso foco é a história, simples a história e os erros, o que aconteceu com Bleach, né? Então, vamos entrar agora na derrocada de Bleach. Eu gosto de apontar a derrocada de Bleach a uma série de notícias que saíram numa época em que acho que estava ali na saga do, terminando a saga Rankar, que pra mim foi a última grande saga, aquela saga Rankar, estava terminando, acho que estava depois do, acho que estava já quando o Ichigo pega a máscara lá completa, lutando contra o Kyoha, né? O Kyoha, que é o 3, o 2, sei lá. Não, o Kyoha é o 4. O Kyoha, né? O Kyoha é o 4. Isso, que é o 4. Então ele lutou lá contra o Kyoha na época, tipo, falou assim, eu cheguei na metade da série. Aí a Shonen Jump, com duas semanas depois, soltou uma nota falando que ele tinha 2 anos pra terminar o mangá dele. Então, eu acho que foi a derrocada. Foi quando o cara falou, não, eu cheguei na metade da série. Então, tudo empolgado, né? Porque todo ano o Oda, que é do One Piece, fala que chegou na metade da série. Todo ano ele acrescenta mais 2 anos, né? Porque passa um, se você for dobrar, 2 anos, né? Todo ano ele acrescenta 2 anos à história dele. Já o Tite Kubo chegou lá, falou a mesma coisa. E a Shonen Jump, que é conhecida por eternizar suas obras, por obrigar, praticamente escravizar seus autores para que continuem produzindo, falou que o cara tinha 2 anos pra terminar a história. Eu acho que, eu não sei se isso contribuiu pra a derrocada da série, afinal de contas, pra um autor no Japão, a gente conhece assim, um pouco da cultura japonesa, quem leu Bakuman aí sabe muito bem como é que funciona esse mundo do mangá lá no Japão. Uhum. Tem aquela questão da honra, tem a questão de várias questões, né, da sociedade japonesa, que muitas vezes não existe aqui no Ocidente em geral, né? Então, pô, pro cara ouvir isso da Shonen Jump, né, da empresa para quem ele trabalha, eu acho que pode ser até um pouco frustrante e isso pode acabar não, isso com certeza tem reflexos na sua obra, né? E nessa época aí, tem que salientar que o Bleach tava entre os top 5, mano, de mangá, tá? Porque ele tava no ápice dele, velho. Mas tava caindo, entendeu? Já não vendia mais tanto quanto vendia antes. Mas ainda estava entre os primeiros. Até porque entrou uma crise forte na Shonen Jump, né? Vários vários quadrinhos foram cancelados porque eles não estavam conseguindo lançar mais grandes animes, grandes mangás. E Bleach era um deles, né? Uhum. E vinha enfrentando muita enrolação no anime, com vários fillers, já não dava mais audiência, e a briga tava feia, né? E daí pra frente começou a derrocada, né? Vieram os Fullbringer, vieram toda aquela enrolação, e destrinchem aí sua maldade aí, o veneno de vocês. Podem falar mal dessa porra. After Dark. Eu acho que Bleach começou a decair muito, começou uma descendente muito forte a partir da saga do Aizen mesmo, que é onde o anime acaba. Porque depois que eu li a saga do Aizen, depois que termina a luta, que eu não acho que também... Eu esperava mais daquela luta, né, da conclusão da luta. Mas depois que terminou aquela luta, quando eu fui ler os próximos capítulos, cara, nossa, eu me senti lendo filler ali em mangá, mano. A história era muito sem graça, muito... Nossa, os personagens... Tinha uns poderes que saíam muito do contexto do que a gente já tinha visto em Bleach. E aí vinha aquela lógica. Obviamente que a gente já esperava, assim, pra quem lia o mangá, a gente já esperava que o Ichigo fosse recuperar o poder dele. Mas daquela forma foi bobo também a forma que ele recebeu o poder de volta e tal. E aí, no fim das contas, todo aquele esquema Fullbring parece que não leva a lugar nenhum. Pra mim... Não foi boba, né? Na verdade, é aquilo que eu falava. Eu lembro que eu lia toda semana e muita galera não lia, né? Nossos amigos não liam. O pessoal de Mandade Nerd, até o Duduzinho também ficou sem ler uma época. Então, eu sempre falava, pô, nesse mangá o Ichigo virou mais uma coisa. Agora o Ichigo só falta ser Super Saiyajin. O Ichigo virou Power Ranger e tal. Porque nessa semana o Ichigo ganhava um poder novo, né? Ele começou sendo um humano normal, depois virou um substituto de Shinigami, então virou um Hollow, aí tiraram a parte Hollow dele, né, entre aspas, aí ele virou um Shinigami completo, aí despertou Shikai, Bankai, que a gente descobriu na frente que não era nada de Bankai, aí ele virou Vaizado, aí virou Arrancar não, né, como é que quando ele vira o Hollow fodão lá? Vastor Lord. Virou um Vastor Lord, aí depois ele vira um, sei lá o que ele virou na luta final contra o Aizen, que ele ficou todo preto lá. Ele virou a versão full da Zanpakutou lá, ele se fundiu com a Zanpakutou. Ele passou de Bankai, né, ele ficou mais foda do que a Bankai, aí... Depois ele virou Fullbringer. Aí depois a gente descobre que ele é um Queens. Um falar, Queens. Agora só falta o cara virar Queens. Aí ele virou Queens. E depois a gente descobriu que a Bankai dele não é a Bankai, que é a parte Queens e que a parte Bankai é outra. Olha, só faltou Super Saiyajin nessa porra, mano. Não, e sem falar. E sem contar que quando ele chega na fase final dele do. Com a Zanpakutou na luta contra o Aizen, ele perderia os poderes dele, né? Pra sempre. E tipo, ele depois de 5 episódios já tinha o poder de novo, caralho. Como assim, velho? Mas ele perdeu os poderes. É que ele era um Fullbringer. Você que não sabia disso. Plot twist, o cara não te contou. ele era. Na verdade, ele era tudo, né? Eu acho que ele. Ele ia apagar, do nada ele ia ter um arco e ia virar um Quint. Só um Quint. Mas ele não virasse. Um não, tô falando, se ele não virasse um Fullbringer, ele ia pelo menos ter o arco lá, né, velho? Porque a parte Quint dele ainda tava vivo. Isso que é o foda. O cara era Vastor Lord, o cara era Hollow, o cara era Quint, o cara era Shinigami, humano normal, Fullbringer e Vaizado, o cara era tudo. Sabe uma parada que me deixa muito triste em Bleach? São os treinamentos. Como são feitos os treinamentos, velho? Porque todos os treinamentos do Ichigo são todos os treinamentos rasos. Eles dão uma complexidade na teoria do que ele tem que fazer e tal. E na hora do treino, velho, não é porra nenhuma do que estão falando. Aí passa uma partinha ele fazendo uma luta. Ou uma vez ele tá fazendo a luta com a Zanpakutou dele. Na outra ele tá fazendo uma luta com a parte Horou dele. Beleza, nos apagada luzes. O cara chega todo cheio de esparadrapo na cara. Parecendo uma múmia. Beleza, eu já peguei minha Bankai aqui. Coisa que capitão leva 10 anos, mas... eu fiz aqui de boa. É interessante, né? Porque então, assim, eu concordo totalmente, e eu acho que essa é a minha principal crítica pra ali, pra, porque eu acho a luta contra o Aizen final bem fraca, assim, porque eles usaram aquele esquema da cápsula do tempo, sala do tempo do Dragon Ball, pra colocar o Ichigo ali ganhando um poder que ultrapassa tudo qualquer, digamos assim, que no contexto da história de Bleach, ultrapassa o poder de tanto de Shinigamis quanto de Horons e tal, quer dizer, o Ichigo superou o poder de todos eles, sendo que o Aizen já tinha superado esse poder também. O Ichigo passou à frente num treino assim de máquina do tempo, de sala do tempo, pra daí ele perder todos os poderes, pra daí, tipo assim, aí tem todo aquele peso. Ah, você vai perder seus poderes, se você usar isso, você vai perder seus poderes. Aí chega os caras, a gente juntou nosso poder numa espada aqui, toma aqui uma facada, com o nosso poder você vai recuperar o seu. Na época, a gente não analisou direito e achou muito foda, porque, beleza, tinha que acontecer. Mas a luta dele com o Byakuya já é surpreendente. Porque ele já chega. Ele já chega tudo felizão lá. Não, bora tretar agora que não vai ter o que você fazer, não, velho. Aquela primeira luta que a gente teve, você era overpower, eu não sabia de porra nenhuma do que rolava nesse mundo aqui. Agora eu treinei uma semana e já tô pau a pau com você, bora, cai pra dentro. Não, pô, mas é porque uma vez, tudo bem, se você for ver, essa é uma projeção normal de alguns animes. Se você for pensar, vamos comparar com o maior rival de Bleach na época, Naruto, certo? Você aceita que o Naruto pegou lá aquele pergaminho secreto e aprendeu o Kage Bushin. E ele não só faz o Kage Bushin normal, como ele faz o Kage Bushin em Nil, tá ligado? Ele é muito mais foda do que os caras que treinam ele, já que os caras que treinam ele faz o Kage Bushin normal e ele não, ele pegou o negócio lá, ele não conseguia fazer um Bushin, só que ele conseguiu fazer um Kage Bushin em Nil. Fala, protagonista, fodão, tal, ele é demais. Então você acredita que o Ichigo, o cara demorou 10 anos pra conseguir despertar a Bankai, o Ichigo foi lá, naquele meio mundo lá, entre o mundo normal e o mundo dos espíritos lá, o mundo dos Shinigamis, e ele conseguiu despertar a Bankai dele em 2 episódios. Até aí tudo bem, você acredita, beleza, o cara é o escolhido, o Chosen One. Só que aí depois, se você for ver lá pra frente, o Naruto demora vários episódios pra conseguir desenvolver o Rasengan, que vai se tornar o principal golpe dele. Assim como outros golpes que ele já vai aprender conforme vai evoluindo. Demora vários mangás ou vários capítulos de anime pra vir a aprender. Já o Ichigo não, ele continua nessa brincadeira a vida toda. Toda vez que ele vai pra um treinamento, em 2 episódios ele consegue resolver tudo. Às vezes em 1 episódio ele consegue resolver tudo. Foi assim com os Vaizardo, quando ele foi aprender a despertar lá a parte Vaizardo. Foi assim quando ele foi tentar tirar a parte rolo de dentro dele. Foi assim com a Bankai, que foi a primeira vez. Pô, foi voltando assim lá atrás, tem o Zaraki. Ele enfrentou o Zaraki, velho. Então, pô, ele enfrentou os caras mais fodão do nada. Então você vai começando a desacreditar no principal. Você fala, pô, ele vai usar toda vez o Deus Ex Machina dele e vai ganhar o negócio. Ele não vai sofrer, não vai perder litros de sangue, não vai ter que sacrificar ninguém. Não, não vai Perder litros de sangue ele até perde, mas isso aí é uma vantagem pra ele. Quanto mais sangue ele perde, mas aumenta a reais, cara. Então, ele vai passar. É proporcional, tá ligado? Comuns dos animes costumam passar. Ele vai simplesmente acionar lá o Deus Ex Machina dele. E nem é, por exemplo, se você for ver, o Seiya é xingado muitas vezes por conseguir no final resolver as coisas. Mas tem até um sentido, porque no mundo do Cavaleiros, é pressuposto que as armaduras de ouro são fodonas. Então, quando ele consegue vestir a armadura de ouro lá de Sagitário e salvar o mundo, você fala, pô, Ele ganhou porque a armadura de ouro Sagitário é fodona. Então, indiferente dele ser fraco ou não, ele usou a armadura poderosíssima. Já no Bleach, não. Bleach é foda-se. Ele vai, treina um dia e se torna fodão. Nem Dragon Ball é assim. Lá tem a sala do tempo oficialmente. E nem lá é assim. Os caras mesmo se tornando fodão, eles apanham depois. Foi assim. O Vegeta vive uma história dessa, né? O tempo todo. Ele vai pra sala do tempo, treina, filha fodão, vai pro campo de batalha, bate, no final apanha. Nem lá é assim. Nem até o Goku morreu e o Gohan salvou o mundo. Só que lá não, lá o Ichigo salva todo mundo, tá ligado? É, sempre tem uma carta na manga, né? É, pois é, ele não perdeu nenhuma, ele ganhou todas. E isso, essa parada dele, do Deus Ex Machina sempre ativado, fode com todos os outros personagens secundários que permeiam o caminho dele, né? Porque depois, Rukia, a Barairende, Byakuya, o próprio Zaraki, todos os outros ficam tipo 10 degraus abaixo do poder dele. Porque ele não... reserva total. É, porque depois ele toca pro Ichigo, pô, que ele é o camisa 10, ele resolve sozinho. Não tem mais nexo ter outros caras. É só pra encher linguiça, é só pra ter conteúdo no mangá. Porque a história principal, ninguém consegue interferir mais. Nenhum deles tem poder suficiente pra interferir em nada no plot inicial. No plot principal, quer dizer. Porque aí é só histórias secundárias que cada um vai fazendo. Vai mostrando um capitão ali que poderia resolver uma parada que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Aí chama outros inimigos secundários também, porque pra dar pau a pau, né? Tem que ser um cara do mesmo nível pra lutar. Porque se colocasse o Ichigo lá, esses caras também não ia durar um segundo. Isso que é o foda do Bleach, velho. Fizeram de um jeito, velho, que eles não conseguiram segurar todo mundo. Então, sim, tem determinados momentos, velho, que você não consegue mais. Você assiste por assistir, porque o plot principal, nenhum outro personagem secundário consegue acompanhar. Você vê os capitães que eram os temíveis, como o Zaraki, o Byakuya, que eram os intocáveis dentro da Sereitei, dentro da Gotei 13, são caras que agora, velho, se esforçam o máximo e não conseguem o mínimo contra o boss final, né, que é o Yuati. Nem aquele cara lá que virava um gigante, os caras estavam conseguindo matar, velho, os dois juntos, velho. O Zaraki e o três, né? É, o Ba... É, os três. Exatamente. Que tinha ainda tem o Hitsugaya junto. Os três capitães foda da Gotei 13 não tava conseguindo matar um cara sozinho, velho. O Ichigo apareceu depois ainda. Isso que é o foda, velho. Não tem mais. Todo mundo tem que ser morto pelo cara, velho. Aí acabou, mano. Esse final de Bleach foi tipo a decadência. O cara já tinha... O Chichikubo lá já tinha jogado a toalha. Tava fazendo o que fazer. Eu acho que ele tinha mandado os estagiários inventar a história, mano. Porque eu acho que não colocou mais dedo em nada, velho. から月へと私たちを襲うけどそれも素敵な旅ねどれも素敵な旅ね Mas o final de Naruto, mais uma vez, foi citado, até porque eu já falei, ele é um dos maiores concorrentes das suas épocas, né? Ele teve o seu final coeso. Isso pode correr pelo fato de que a Shonen Jump não queria que Naruto terminasse, né? E já não é o caso de Bleach. No caso de Bleach, a Shonen Jump queria que Bleach terminasse. Então, se você for ver, talvez, o Masashi Kishimoto ele não estava com tanta pressão quanto o Chitekubo estava. E, afinal de contas, o Chitekubo tinha que terminar. O Kishimoto queria terminar. E essa diferença é muito grande. Então, ele fez realmente como você falou, tá? Eu não acredito que o cara que teve capacidade de criar tanta coisa, é possível que ele tenha não conseguido terminar a sua saga. Eu acho mais... Eu prefiro acreditar no fato que ele falou, foda-se, tô cagando pra os meus fãs, do que ele não tenha tido capacidade de terminar, entendeu? Não, acho que capacidade não, velho. Eu acho que ele cansou mesmo, sei lá, acho que ele se perdeu no meio do caminho aí. Com pressão também de editor, com publicadora, com a empresa toda, talvez ele tenha se cansado, sei lá, ele não soube pra onde levar. Porque você vê que o próprio desenvolvimento dos personagens é todo cagado. O Zaraki, por exemplo, eu acho que é o destaque pra se falar sobre isso. Nossa, o desenvolvimento do Zaraki é muito ruim, né? Tem todo. E ele, tipo, entra em contradição, porque, igual a gente falou, que uma coisa interessante de Bleach era as Zanpakutôs, cada Zanpakutô refletir, etc, etc. E aí você vê que o desenvolvimento do Zaraki, que é um dos personagens preferidos por muitos, é muito raso, é muito. Até chega a ser bobo, né? Esse negócio dele roubar a Zanpakutô, pra daí ter uma. A outra Shinigami lá, que é de cura, que era, ela conheceu ele. Toda uma história que você não consegue engolir, você não compra uma, aquela história. Sim, e porque ela tava no ápice dela, cabulosa, assassina, o Nohanna era a fodona da Gotei 13, um moleque com 12 anos de idade dando um pau a pau com ela, velho, capitã. Com uma Zanpakutô roubada. Não, e ele nem tinha Zanpakutô na época, caralho. Então, pois é. É muito incoerência, acaba entrando numa incoerência a história. Isso é porque, assim, ele era tão amado pelo público que ele dá um ódio muito grande, né? A gente ficou com ódio muito grande pelo que aconteceu com ele. Mas além dele, aconteceu com vários outros personagens, né? Era um ódio da mesma forma, né? Se você for ver, pô, o final, não tem nem o que falar, porque acho que nem o Tite Kubo entendeu o final que ele deu. Não, velho. Acho que ele deu um final, tipo, você tem acho mais que... 5 mangá pra terminar. Ele foi lá e falou, ah, tá bom, então vai ficar desse jeito. É só você acho olhar, que ele leu o último capítulo de Naruto lá e, vou fazer, porra, assim, o pessoal gostou, vou fazer também. Mano, muito nem nada, exatamente, foi plágio total do final do Naruto, velho. E você pega um paralelo, faz um paralelo do primeiro arco do Bleach, que nessa época, velho, o Naruto também tava foda, e eu achava o Bleach melhor que Naruto nessa época. Eu preferia mil vezes acompanhar o arco do Bleach do que o do Naruto naquela época. Que era muito mais interessante, velho. Era muito mais rico em detalhes. Você tinha muito mais o que esperar de Bleach do que do Naruto naquela época, no primeiro arco. Aí você vê o final, velho. Você vê o final. Tipo, cadê o Ishida? O Ishida, mano, sumiu um tempo. Fizeram. Ele fez com o Ishida a mesma coisa que ele fez com o Ichigo. Do nada, Ichigo, toma aqui seu pack de poderes novos. Do nada, foda-se, e vai lutar lá. Não tem não que teve desenvolvimento nenhum, tem, né? Não tem que explicar. Acabou, não foda-se, tem que explicar. Que você falou de plágio é tão verdade que se você começar a traçar paralelos assim nas conexões da história, você vê uma semelhança do Ishida com alguns fatos, algumas coisas que o Ishida faz, com o Sasuke, por exemplo. Sim. Você vê, por exemplo, a batalha final foi ganha quem? O Ichigo com a ajuda do vilão. Uh-huh. Entendeu? É uns paralelos que você vai tirando assim que você vê que parece que o cara saiu. Tipo, o cara começou a ler um monte de conteúdo pra fazer a própria história dele. Exato. Ah, mas nesse caso, já é uma coisa assim, já não é mais tão incomum. Né? Não, a questão não é... Não, que não é incomum não é, mano, mas ele colocar tão recente assim, tipo, usar um mangá saia e daqui a dois eu vou fazer uma parecida com o que aconteceu no outro, mano. Não é à toa, velho. Essas coisas, pô, infelizmente é uma coisa comum no Japão. Essa narrativa, essa storyline que ele usou, é algo recorrente, pô. Se você for ver Dragon Ball, ver Vegeta ajudou o Goku, o Piccolo ajudou o Goku, porque você tem que lembrar que Dragon Ball foi feito naquele negócio, né? Toda a nova saga de Dragon Ball Z, o cara queria terminar, o Toriyama queria terminar, então a saga do Frieza ia ser a final, a saga do Cell ia ser a final, a saga do Majin Buu ia ser a final, e se você for ver, sempre o cara anterior ajudava, o Piccolo ajudou a derrotar o Raditz e o Frieza. Depois o Vegeta ajudou a derrotar o Cell, e assim vai. É uma coisa recorrente, se você for ver os animes, eles têm essa narrativa. Então, nem trato muito com aí... plágio, eu acho que já é uma coisa mais comum. Até porque esse negócio de bem e mal, no Japão não é tão assim, né? Então, mas sim, mas aí diverge com o que a gente falou do início, porque o início do Bleach, ele não é igual a nada, entendeu? Ele sim, não, diverge, isso aí sim. Ele se rendeu ao comum, ele se falou, não, foda-se, já que eu tenho que terminar, então vou apelar pro comum, mas aí ele faltou desenvolvimento, faltou explicar um zilhão de coisas que ele não explicou. Tem um monte de personagem que ele deixa totalmente foda-se, viu? Deu foda-se, foda-se total. Assim. Mano, igual você falou, o Sado, velho, era um personagem tão, tão foda de você investir nele, velho. O Abarai poderia virar... Mano, eu não entendi. O Abarai já era tenente. Ele acaba a série como tenente. E a Rukia vira uma capitã, velho. Acho que vai muito pro fato dele ter inserido muito personagem e ter desenvolvido muito poucos, entendeu? Porque ele não só insere um personagem, tipo, você vai ser esse personagem e você vai lutar contra ele. Igual um fosse especial Gnil, por exemplo. Que aparece, os caras ficam ali por cerca de 30 episódios, dão uma surra nos caras, luta com eles, só que foda-se o passado deles, ninguém tá interessado. Ele não, ele colocava os personagens de uma forma onde os caras tinham segredos que interferiam na história, que o passado dele realmente tinha importância. Só que depois ele não desenvolveu nada, entendeu? Isso que mata, porque ele não, no lugar de colocar personagens genéricos pra funcionar de tal, de qualquer forma, né, eles colocaram personagens, todo personagem que ele colocava tinha uma importância na história, só que ele depois não desenvolveu esses personagens. Então isso que fode, no lugar dele colocar personagens genéricos, não, ele colocou personagens importantes e não desenvolveu, aí fodeu por tudo. Pra finalizar, vamos finalizar aqui com um personagem que todo mundo tava aguardando já, que é o Zaraki, velho. A construção que fizeram dele, velho. Pra constar, que a gente, eu falei que ia falar do Ichigo e não, acabei não falando. Rapidinho, o Ichigo, eu considero ele o pior personagem que eu já vi numa história. O pior protagonista que eu já vi numa história. Porque, assim, a gente já falou que o Ichigo consegue poder, a torta direita. Mas a gente não falou um pouco sobre a personalidade do Ichigo, que é praticamente nula em toda a história. O Ichigo parece um robô. Parece um robô com a diretriz de proteger os amigos. Porque eu fiquei puto, mano. E eu vim com essa ideia do Ichigo ser um péssimo protagonista, exatamente quando ele descobre que o pai dele é Shinigami. O pai dele é Shinigami, a mãe dele foi morta por um Horon. O Ichigo tem todos esses poderes que ele não sabe de onde vem, e ele não ele, tipo assim, ele fica sem reação, assim, não, quer dizer, não sem reação, mas ele fica muito calmo, muito tranquilo, ele fica sem atitude. Quanto ao pai dele. Então, ele chegou pro pai dele e falou: pai, eu sei que você tem um monte de segredo, mas beleza, quando você quiser, você me conta, beleza? Aí pode ficar tranquilo aí. Quando você quiser, você fala. É muito estúpido, mano. Não, e acabou não falando nada, né, velho? É. Não, foda-se, o pai dele não tem importância, o pai do outro lá também, foda-se, entendeu? É o que eu falo, ele colocou um monte de personagem importante que tem assim, se ele não colocasse que o pai dele era qualquer um cara, era só aquele cara engraçado, beleza, não precisava desenvolver. Agora, a partir do momento que ele colocou que o pai dele é um Shinigami, importante, que aconteceu coisas do passado. Ué, o capitão, velho. O bicho era um capitão, velho. Não era qualquer... E durante a história mostra várias vezes a morte da mãe dele. E no começo parecia que o Ichigo até tinha meio que um trauma da morte da mãe dele. Mas aí depois tá com se foda-se. Então, pô, infelizmente ele colocou um monte de personagem e não desenvolveu. Ele acabou com a própria história dele. Mas ele é pior que o Ash, que é? Eu não sei, porque eu não acompanhei agora. Eu não acompanhei muito. O Ash beijou esses dias aí. É verdade. Mas ele tem 10 anos? Você não falou que ele tem 10 anos? Tá cedo ainda. Tem, Ash. Porque toda a mitologia que criaram em cima dele, velho, eles quebraram de tal forma, velho, que o Zaraki acabou como um dos piores personagens de Bleach, velho. Como um cara que tinha uma história fodida, velho. Desde o início, todo mundo sabia que o cara era o diferencial. Era o esquadrão dele, o 13º esquadrão, era o mais temido por conta da mitologia que era o cara. Hã? Décimo esquadrão. Décimo esquadrão. É, isso aí. Você falou 13º. Ah, tá. Então, toda essa mitologia criada em cima do cara, pelo fato do cara ser porrador, o cara virar um capitão sem saber nem qual que é a shikai dele, velho. Apenas com o poder da Reiatsu, o cara tem que usar um tapa-olho pra conter a Reiatsu que ele tem, de tão absurda que era, que abalava a Sereitei, se ele deixasse ela sempre ativa, e acabando, e diminuindo, e transformando o cara num medíocre depois. Porque quando ele nem descobre a Shikai, ele já vai pra Bankai, já fode tudo, mano. A parte que ele tá lutando contra o Horon lá, o Noitora, que ele mata porque mostra que ele aprendeu a fazer a usar a segunda mão na espada, né? Que dobra a reação do cara, velho. Até aí, mano, você acredita, tá ligado? Mas depois, velho, vai transformando o cara num personagem tão raso e vai mostrando o passado dele de uma forma tão idiota que antes era tão foda. Tipo, porque eles até começaram a mentir o que eles tinham falado no início. Porque no início eles contaram uma história do Zaraki e depois você veio no final que foi totalmente diferente do que estava sendo contado. Aí você não mais acredita no personagem, porque ficou muito fraco, velho. Ficou um personagem igual a todos os outros. E ele era o diferentão, era o... Em alguns momentos ele era o cara que sentava a série, velho. É, infelizmente, realmente ele fez, cagou forte com os ataques. Ele fez muita besteira em relação aos personagens que todo mundo gostava. Let us go there. Come on, you and I. Mas para terminarmos, eu gostaria de a gente ir para definições gerais, indica ou não indica, e quantas coroas dá para esse famigerado mangá, conhecido como Bleach. É, eu vou logo falar, eu acho que o Bleach é um mangá que tá aí na minha vida, não tem como tirar mais, são 13 anos, né? É bastante tempo de Bleach. E só pra te corrigir, o Zaraki é do 11º. É 11º, é. O 10º é o moleque lá. É o Hitsugaya. Então, metade da minha vida lendo esse mangá. Eu não vou falar que não adianta, que ele não é tão ruim assim, porque ele tem suas coisas boas, afinal de contas. Eu não teria passado tanto tempo sem lendo ele se não fosse assim tão bom. Por exemplo, é um bom mangá pra você fazer uma campanha de RPG, afinal de contas. É gigantesca as suas possibilidades, né? O seu mundo é muito construído até certa parte. Então, ele tem seus defeitos, ele tem suas poucas qualidades. Eu não indico, porque infelizmente é muito conteúdo para chegar num final não muito agradável. Então, eu não indico, a não ser que você tenha começado. Não muito agradável? Tá sendo legal ainda, viu? Se você já tiver começado, estiver lá pela parte da luta do Aizen, ou já tiver passado a luta do Aizen, só termina, já que você já tá tão longe. Se você terminou na do Aizen, acaba aí. Não avança, esqueça, não vá, que você vai se decepcionar no final, então não vale a pena. Eu dou 3 coroas ainda, porque acho que muito mais pela parte emocional do que pela parte da própria parte do anime, do mangá. E é isso, infelizmente. É algo que decepcionou dia depois de vários anos acompanhando. Então, você boa sorte aí pra quem acompanha One Piece ainda aí, vai que o cara faz merda no final. Nossa, mano. Nossa, Braga sendo rogado. Corando o mangá dos outros. Caralho, velho. Bom, eu concordo totalmente. Eu acho difícil também recomendar, mas quando eu penso assim em tudo que Bleach tem no início ali, até a saga do Aizen, eu tenho vontade de recomendar, mas aí depois eu vejo depois disso e já não dá. Então, vou dar o mesmo conselho. Você quer ver Bleach? Você tem vontade de ver? Eu, na verdade, melhor ainda. Eu acho que, assim, você tem dúvida se você vai ver Bleach ou não, dá uma olhada no YouTube, vê algumas cenas, algumas lutas. Muito provavelmente você vai se interessar. E se você se interessar, veja até a saga do Aizen ali e considere que ali a saga do Aizen é o final. Ali, considere que o Ichigo viveu feliz pra sempre. Não continue vendo, porque você vai passar um baita tempão pra nada, assim. Você vai se decepcionar demais. Assim, deixe na sua imaginação depois de lá. Então, acho que até a saga do Aizen eu daria 3 também. Depois eu tô coroa nenhum, eu quebro a coroa tudo. Eu quebro a coroa, foi boa, velho. Então, eu pra finalizar, eu já vou dando a nota, vai ser 2.5 coroas. Porque... Nossa, você é o diferentão. Então, agora. Não, porque eu daria 5 até o Aizen. E como depois do Aizen eu deu 0, então eu fiz a média da isso. Olha só. Então, porque é consenso, né? Até a parte do Aizen, o anime é espetacular, velho. Todas as lutas são boas, tanto a dos principais quanto a dos não principais. E em determinados momentos, a luta do Ichigo é até mais chata do que a dos outros. Os conceitos da Zanpakutou são boas. Isso que é o que fode, né, mano? Porque é foda você ver um trabalho bem produzido até a sua metade, depois ver que ela despenca assim, sem ter o porquê, você não consegue entender o porquê que aconteceu isso, né, velho? Tá fora, não tá em nossas mãos, né, isso. Tá fora do nosso tato. E tipo, porque era um anime, um mangá, um projeto, né, muito diferente do que a gente tava acostumado, velho. Era interessante demais. Os conceitos de tudo era muito, muito fora do comum, né? Então pegou todo mundo de carro sarriado. Então você tava lá, mano, empolgadíssimo, viu que ia foder pro cara. A gente tava esperando um outro desenvolvimento de como ele ia conseguir o poder. Aí vem do jeito que vem, tipo, dá um banho de água fria cabuloso. Aí só foi ladeira abaixo. Não tem o que falar, mano. É isso, ó. O Bleach acaba quando eles conseguem prender o Aizen e foda-se. Só tenho pra falar isso. Né? É triste porque foi muito tempo gasto nesse mangá, nesse anime. Eu nem sei se vão fazer o final do anime. Porque foi muito tempo gasto. Foi, mano. Foi muito tempo gasto. Eu poderia ter feito outra coisa. Investimento, isso aí é investimento, foi dinheiro gasto. Tempo, amigão. Tempo é uma coisa importantíssima, então fazer então, o quê? Mas é que a gente falou que, acho que o Thiago não recomenda, né? Mas eu, Dudu, falando que a gente recomenda, mas a gente recomenda se você, né, tem tempo ali sim disponível, porque tem muitos outros mangás, muitos outros animes. Se você tem tempo e não assistiu o Full Metal, vai pro Full Metal. Isso, Brotherhood. As não pode não, os dois, velho. Mas não assista o Bleach. Não, o Bleach até o Aizen. O Bleach até o Aizen você pode assistir que eu assino embaixo. Depois de lá... A gente não faz um cast de Fumeto ainda, hein, velho? Vamos fazer. Porque a gente é trouxa. Meu Deus. É isso aí, galera. Então, mais um cast aí. Dessa vez, acho que é o nosso cast mais triste. É o nosso cast mais deprê, porque, infelizmente, estamos todos de coração partido. Eu também, mas vou desligar aqui, terminando a ligação aqui, eu vou desligar aqui, vou deitar na minha cama e chorar um pouco. Mentira, véio. Que você vai pro Titanfall, que eu sei. É mesmo, hein? É mesmo, boa. Obrigado, Dudu. Boa. Então, é isso aí, galera. Bleach, nossa tradição falar sobre anime. Então, se você gostou, comenta lá, fala suas lamentações. Lá. Se você não gostou do que a gente falou e gostou do final do mangá, então, por favor, você principalmente comente lá, porque eu preciso saber quais são as suas justificativas. Não que seja pra mandar prendê-lo no manicômio. Velho, não, você não fala isso. Não fala isso. Você vai tratar com respeito. Não, vou tratar tanto com respeito que eu vou até ler no próximo podcast, velho. Vai que o cara me convence. Impossível. Vai que você consegue me convencer. Não, impossível. Aí, mas comenta lá. Cada louco com sua loucura, cara. Pois é, né? Também tem o Facebook aí, Irmandade Nerd, /Irmandade Nerd, né? E lá no Twitter também, @Irmandade Nerd. Comentem-se também conosco, nos ajudem no nosso choro. Ou então, indiquem fanfics que foram bom final. Vai que tem fanfics que foram boas. Olha que tem, bicho. Olha que tem. Eu já fiquei sabendo de fanfic do Katekyo Ritman Reborn, velho. Não, mas... Aí, não. Eu quero de Bleach pra que eu possa tirar a versão original da minha cabeça e viver feliz com o final do fanfic. Ué, é cria um. Não, eu não. Eu quero que alguém me surpreenda. Tá certo. Então é isso, pessoal. Galera. Continuamos aí tentando agradar vocês, gastando seu tempo aí. E vamos que vamos, que a luz da Sereitei não pode acabar. Nossa. Não, demorou pra acabar já, demorou pra acabar. Tchau. Foi horrible.